O mundo gira, a vida passa, o tempo voa, e dia após dia vejo a par de fita louca e não me conformo, não quero acreditar. Meu Deus, pelo amor, quando é que isso vai acabar? Vários jovens reféns de ciladas, ilusão, vida de cão, idolatria da desgraça. São reféns do mal que o homem criou com sua mente maléfica, com ódio e rancor, o álcool, cocaína. Ou pior, agora o crack é o demônio que aterroriza toda a humanidade. Pense bem, reflita e olha a sua volta, dos barracos de madeira aos palácios da aldeia, o clima é tenso, eu dispenso opiniões. Já vi muitas mães chorando, quebrantados corações, e morte de parceiros altamente inteligentes que teriam sem o crack um futuro pela frente. Brilhante. Se não tivessem escolhido tomar esta decisão, uma ironia do destino. São fatos, relatos tristes, infelizes, e quem controla o poder não enxerga um palmo à frente do nariz. Em meio ao caos, mentes desequilibradas se exterminam na terceira civil não declarada. Pai que mata filho, filho mata pai, polícia que extermina e o crime que recruta mais. Cada vez mais crianças inocentes vão se tornar delinquentes e morrer como indigentes. Meu Deus, o que será que aconteceu? Escutei tiros na madruga, será que foi um dos meus? Rola uma lágrima na face junto ao ódio misturado com a tristeza pra formar um novo episódio da história de horror. Cenas de terror, o fim do filme é sempre o mesmo, ó, só muda de ator. Nova metrópole, Calcaia. Não é diferente do que acontece no Charmino Espirambu. Truta é boca quente, moleque mete a mão no ferro todo afoito. Trombava a morte cedo, não completa nem 18. Fico de brigo, ó, me corta o coração quando eu ligo a TV e vejo a banalização da vida. Um ser humano morto e uma família chorando, e a molecada tudo em volta achando graça e fazendo mungango. Esse é o reflexo da nossa atualidade, esse é o espelho derradeiro da realidade. É a lei da selva, o barato é louco, onde aqui os predadores matam presas com armas de fogo. Jovens poetas cientes do que fazem, vivência consumida na favela pelo crack. Vida sofrida, aliciada pela dor, consumida pelo ódio e contada com amor. Jovens poetas cientes do que fazem, vivência consumida na favela pelo crack. Vida sofrida, aliciada pela dor, consumida pelo ódio e contada com amor. A consciência tá pesada, às vezes eu me pergunto o que posso fazer pra mudar isso tudo. Dei opinião, tentei aconselhar, só vejo vários manos tentando se matar. Passam por cima de corpos e cabeça, a guerra atravessam entre as veredas. Mais pressão de um lado e de outro, sofrimento e o sangue estampado no rosto. De vez em quando lutar pra não deitar, pois até Jesus Cristo deitou por tentar. Pois o mundo te ilude a todo momento, tudo parece doce, mas tu vive no veneno. Tá vendado, fudido e até enganado, e não sabe porque tá sempre no fracasso. E quem sofre bem de perto é sempre a família, vendo os amigos que eram as companhia. É foda. E os irmãos que antes eram unidos, hoje é preto, chamando o preto de inimigo. Mata e fode os irmãos da mesma raça, é hoje o que a TV ensina dentro de casa. Vejo vários manos com talento de sobra, não aproveitando, ainda fogem da escola. Pois o que falta na nossa quebrada é a autoestima da rapaziada. Mas tô nisso caminhando sossegado, respeito qualquer quebrada pra ser respeitado. Pois todo mundo precisa de alguém, eu sei que na vida eu preciso também. Qualquer que seja a correria, junto com os irmãos da periferia, disposto a mudar esta situação. Vamos pra cima sem dó nem compaixão. Entre blocos, ruas, favela e avenida, não importa onde você estiver, nunca desista. Sonhar é preciso, querer é poder. Quem faz o seu futuro é somente você. Esperar por quem? Olhe lá, não vem ninguém. Acredite que no trilho da vida você é o trem. Pode ser o campeão ou o perdedor. Quem correu até hoje nunca se cansou. Que tem dentro de si um sentimento muito forte. Que venceu porque tem fé e não porque tem sorte. Jovens poetas cientes do que fazem, vivência consumida na favela pelo crack. Vida sofrida, aliciada pela dor, consumida pelo ódio e contada com amor. Jovens poetas cientes do que fazem, vivência consumida na favela pelo crack. Vida sofrida, aliciada pela dor, consumida pelo ódio e contada com amor. Metrópole Calcaia, nosso campo de batalha. O microfone na mão e a mente engatilhada. Tô pronto pra arrebento pra quem desacreditou. Sempre pelos loucos, ser playboy pelo amor. O boy tá na beira-mar, charlando de Toyota. Um flat luxuoso, apartamento na aldeota. Nem se lembra que é cercado pela favela. Cagesse é céu aberto e a Coel é luz de vela. Contraste que confunde a cabeça da molecada que sustenta a família com o salário da bocada. Que no mais vai ser destaque no barra pesada. Menor que cresce sem um pai num barraco de tábua. Diferente do governador que viaja de jatinho. Otário. Não tem nenhum parente, tranca fiado no presídio. Um dia vai sentir medo, vai tremer, vai implorar. E aí? Pelo amor de Deus, pro bandido não atirar. Ódio e fúria que é só o começo. Vixe. Pra quem foi ensinado a ter lucro a qualquer preço. Manipulados por um governo que não se importa com você. Te lidem com promessas enganosas na TV. Então, diz pra mim o que tá mais errado. Morrer na vida do crime ou se matar por um salário, nada mais. Apenas um descaso do brasileiro. Condenado a ser ladrão ou no máximo um lixeiro. Desde pequeno no sol quente se humilhando no sinal. Vixe. Descalço o dia inteiro pra apurar nenhum real. A revolta vai dominando a sua mente. E aí, truta? Amanhã volta pro sinal, mas com 13 no pente. Jovens poetas, cientes do que fazem. Vivência consumida na favela pelo crack. Vida sofrida, aliciada pela dor. Consumida pelo ódio e contada com amor. Jovens poetas, cientes do que fazem. Vivência consumida na favela pelo crack. Vida sofrida, aliciada pela dor. Consumida pelo ódio e contada com amor. Se tiram vidas por perguntas sem respostas. Me diga, meu irmão, quanto vale a mulher morta? Estrupada pelo insano que atenta contra o pudor. Se me diga quanta vida, se me diga quanta dor. Quantos sofrimentos, quantas vão chorando. Cê se achando no veneno, mas nem tá se tocando. Que quando mata um filho, arranca a alma de ambos os pais. E o real valor da vida pra você, tanto faz. Você é através do álcool, do pó, da fumaça e da pedra. Esse outro da má conduta, mensalão, desvio de verbas. Arrancam vida só pra manufaturar. E o real valor da vida, me diga onde é que tá. Pra você é tudo M-E-R-D. Mas me diga, naquele dia você vai ter pra pagar? Pois tudo isso, meu ouvinte, será cobrado. Me diga isso, jeito, você acha que está salvo? Me diga quanto vale, ó, amante do dinheiro. A vida que morde trabalhar pra te dar o dízimo um ano inteiro. Você de carro importado e novo celular. E a casa do irmãozinho do pico, e como é que tá? Massa, né? Rouba Deus quando oprime os pequeninos. Será melhor pra você? Você é a pedra de moinho, o joio e o trigo. Um dia meu ouvinte será apartado. Ovelhas magras para o céu e as gordas pro diabo. Ei. Se me diga, meu irmão, me diga. Pra você quanto vale uma vida? Se me diga, meu irmão, me diga. Pra você quanto vale uma vida? Quanto vale a vida vivida sem direção? Quanto vale a vida vivida na perdição? Quanto mais tempo, irmão, vou ter que esperar? A obrigação é nossa, a verdade demonstrar.